agitou bastante aí o cenário do Nordeste, até chegando algumas matérias aí no Sul e Sudeste. Na década de 80, a gente estava ligado aí, estava tocando, abrindo show de banda, fazendo intercâmbio com Sepultura, com Azul Limão, tocamos junto com o Taurus em Recife. A gente estava nessa onda do heavy metal nos anos 80, o grupo Sodoma de Natal. Era formado por mim, né, Paulão Viana, os dois irmãos, que é o Alexandre Agafi, e o Sérgio Roberto, que era o vocalista. Alexandre era baixista. O baterista Roosevelt Figueiredo, que ainda toca comigo até hoje. Aí a gente tocou bastante aí nessas andanças aí pelo Nordeste e fez muita zoada. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. A ideia da banda partiu do Edu, chamavam aqui Edu Heavy. Edu infelizmente faleceu, mas a ideia partiu dele. Ele tentou algumas formações com o pessoal, estava surgindo aqui o heavy metal aqui na nossa cidade, né? Aqui em Natal. Você contava assim, nos dedos, assim, quem era curtidor de metal. Mas a ideia surgiu dele e com a junção de um grupo que eu já fazia parte, que era o Serpentários. Eu, Alexandre e o Sérgio, a gente era dessa outra banda. Com a junção dessas duas bandas, aí foi que o Sodoma deslanchou mesmo para fazer shows e tal, gravar demo, partir para o Rio de Janeiro para divulgar trabalho e tudo. Nosso som, eu não gosto assim de rotular, mas estava mais assim, talvez, para um speed metal. Né, assim com duetos, assim a lá Iron Maiden, a gente usava muito isso, fazia dueto, mas uma música bem, bem rápida e brutal, cantada em português. Olha só, o término da banda foi assim, antes mesmo do Edu falecer, num acidente de carro, a gente tinha voltado do Rio de Janeiro, eu e ele, já teve assim, a gente pegou a demo, uma demo bem gravada, bem produzida, com capinha, com encarte, com tudo, e a gente partiu para o Rio. E lá no Rio a gente conseguiu o interesse de alguns selos, né? Na época tinha uns selos, né? Point Rock, Cogumelo e tal. A gente despertou o interesse de um selo, só que o cara queria que a gente já gravasse em inglês. Aí a gente voltou de lá com essa ideia de passar todas as músicas para o inglês. Era um trabalho grande. O nosso vocalista, o Sérgio, ele não tinha muita facilidade com o inglês, por incrível que pareça. Ele não dominava a língua e a gente ficou naquela fase de não saber o que fazer. Disse, não, vamos continuar cantando em português mesmo, dane-se o selo, ou então não, vamos passar para o inglês que o cara vai lançar em vinil e tal. Aí o grupo deu uma parada aí. Nesse meio tempo, Edu até se afastou de tá tocando com a gente, fez algum projeto muito rápido assim, querendo tocar jazz, alguma coisa assim. E a gente tava meio que de molho. Aí quando ele faleceu, aí o grupo terminou de vez. Teve mais como a gente continuar, assim, foi um desânimo geral. Né? Centurion, a sua rádio na web. We'll be right back. Centurion, a sua rádio na web. Na primeira fase da banda, Edu que escrevia as letras. Então ele escreveu a letra da música Sodoma, falando um pouco da história de Sodoma, que foi consumida pelo fogo e tal. Escreveu outra letra, um texto que Sérgio fez. Sérgio escreveu assim um texto grande, dali ele extraiu algumas coisas para a música Alucinações em 2010. Era um negócio bem pro futuro, 2010. Tipo, o cara fazia uma viagem e chegava em 2010 e ele via um mundo caótico, né? Então, mas a minha parte aí depois eu fiquei compondo mais, né? Fazendo mais letras e tal. Na última fase da banda praticamente tinha só música minha, né, mesmo, né? O último show que a gente fez foi no centro de turismo. Então eu falava sobre história, eu falava da religião dos persas. Eu sempre fui muito interessado em história, assim, coisas reais, né? Eu falava da Ku Klux Klan, da Inquisição. Essas coisas me inspiravam, essas coisas que me incomodavam, né? Tipo Inquisição e seita racista, e uma música que falava sobre os kamikazes também, que é Divina Tormenta, e era mais ou menos por aí, coisas que eu tinha interesse nessa época, né, história. Aí eu passava para a letra e a gente colocava nas músicas. Meu irmão, a aceitação da demo tape foi muito boa, assim. A gente, na época, só existia isso, né? Fita demotape, ou então você gravava em vinil, né? Então, para você despertar o interesse de algum selo, você tinha que primeiro gravar a fita demo. Só que a gente fez uma fita demo bem feitazinha, com a capa de papel couché, com a foto profissional, com o release da banda, com a letra das músicas. Era uma fita muito bem... A gente tentou produzir o melhor possível. De posse dessa fita, eu fui para o Rio de Janeiro, dois dias depois Edu foi também, e a gente começou a bater nos cantos, assim. A gente foi na Rádio Fluminense, FM Fluminense, que tinha um programa de metal também, tocava muito rock. A gente foi na FM Transamérica, conseguimos uma entrevista lá, justamente por ser do Nordeste, né? Pessoal, pô, como é que é lá no Nordeste? Porque o heavy metal era mais assim, pro lado do Rio e São Paulo. Mas a gente sabe que tinham bandas no Nordeste, várias, né? Eles que não tinham conhecimento disso. Então, assim, despertou essa curiosidade. Nós fomos entrevistados, eu e Edu, no Transmetallica, que era um programa da FM Transamérica. E a aceitação foi boa. A gente foi em loja de disco, foi em selos, entendeu? Foi na revista Metal, na redação. Em termos de público também, todo mundo tinha essa fita aqui em Natal, todo mundo queria ter, né? A fita, quando a gente ia tocar fora, tocar em Fortaleza ou em Recife, a gente levava a fita, vendia bem. A aceitação foi muito melhor do que a gente pensava. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. A sua rádio na web. A maior dificuldade era em relação aos locais para se tocar, né? As produções, né? Se você se reportar aos anos 80, né? Em termos de Nordeste mesmo, não era muito fácil não você estar produzindo show de heavy metal, entendeu? A grande dificuldade era essa. A vontade a gente tinha, o trabalho a gente tinha também. Mas as produções eram escassas, né? Então a nossa dificuldade era essa, assim, né? Você ainda não tinha uma cultura totalmente formada para isso, né? Ah, tá. Eu acho muito importante isso, assim, a relação de amizade, né? Tem muita banda que acaba porque você não consegue ter o mínimo de respeito e amizade entre seus componentes, né? Para a gente não foi muito difícil não, assim. Edu era uma pessoa ótima, uma pessoa de um coração enorme, um cara desprendido, entendeu? Ele, o que ele tinha era dele e era dos outros também, ele não era um cara egoísta. Era muito fácil lidar com o Edu. E eu, o Alexandre e o Sérgio, né? A gente é filho de militar e já se conheceu já na vila aqui. Então a gente, assim, a nossa formação foi junto. A gente teve esse convívio junto, né? Eu chamava o pai dele de tio Edivaldo, ele chamava meu pai de tio, também tio Viana, entendeu? Na Vila Militar era mais ou menos assim, então já tinha essa amizade bem anterior a gente estar na banda, entendeu? A gente sempre sonhava em estar numa banda, tocando rock, a gente ouvia rock junto, então ficou com muita facilidade. E o Rússio também já era da formação, né? Com Edu. Quando entrou eu, Alexandre e Sérgio, o Rússio já estava tocando com ele, já com o Edu, e assim, também um cara tranquilo demais. E a gente tinha um ótimo relacionamento. Centurion, a sua rádio na web. Fogo, só também aqui. Centurion, a sua rádio na web. Poxa, de escrever o som da banda, eu vou dizer, eu não tenho muita facilidade com isso não, mas eu posso dizer que a gente tocava um speed metal com paradas bruscas, e, entendeu? E a música bem trabalhada, não muito, muito elaborada em excesso, nem muito simples, nem muito direta. As músicas geralmente tinham várias partes, entendeu? Tinha uma parte que você fazia dedilhado, uma parte mais rápida, tinham vários climas. Então eu diria que um speed metal bem trabalhado. Olha, a gente pode dizer assim que esses shows que aconteciam eram de duas formas. Primeiro, na nossa cidade, o pai do Edu, ele tinha condições, ele tinha um jornal ao seu dispor, ele era diretor de um dos maiores jornais aqui. A mãe do Edu era dona de uma gráfica, né? Então, assim, e eles viam que o filho dele era interessado, e eles faziam tudo pelo filho. Então, assim, as produções locais não tinha limite. A gente precisava de máquina de fumaça, o pai do Edu mandava buscar em Recife, porque em Natal não tinha o som, tem que alugar um som legal, alugava um som legal. Essas produções aqui, desses shows aqui, já numa fase mais, a banda já estava mais firmada, entendeu? Então a gente fechou uma discoteca, onde pegou aquela onda do Estúdio 54, né, eu acho, teve o show do Slayer, o Exodus, né, a gente era rocambole, a gente fechou e fez um show quebrando as regras, com cartaz legal e tal. A gente fez o show no Palácio dos Esportes, foi um show beneficente, no Pronave, e um show no Centro de Turismo também, que é um espaço grande, com palco montado. A gente convidou o grupo do Rio de Janeiro, Metralion, é uma banda do Rio que já tem lançado dois discos já, então um grupo bem estruturado. A gente convidou e fez o show com eles. Deve ter tido outro show que eu estou querendo lembrar, assim, nessa época. Aí tinha os shows fora, né? A gente tocou em Caruaru, teve show em Fortaleza, teve show em Recife, no Teatro Apolo, junto com Metralion, excelente banda do Rio também. Aí esse show já não tinha a mão, digamos assim, dos pais de Edu, né? Fora de Natal, a gente tinha que contar com o convite e a produção de cada cidade. Mas sempre era legal, nunca deixava a desejar, não. Era sempre muito legal. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Então, recentemente que eu digo nesse ano agora de 2017, eu fiz uma reunião com alguns músicos aqui para a gente tentar regravar as minhas músicas da época do Sodoma. Falei até com a mãe de Edu, ela deu carta branca, deu total apoio, disse que poderia usar até alguma música de Edu. A gente talvez usasse a música Sodoma, que é a música que deu nome à banda, né? Que ele escolheu esse nome e fez. E as outras músicas minhas, que eu sempre quis ver, assim, gravada com a tecnologia de hoje em dia, né? A gente ainda fez alguns ensaios e para ver se a gente conseguia gravar esse material. Talvez fizesse até um show de lançamento disso aí, já iria sair em CD ou outras mídias e tal, mas esse projeto ficou congelado, a gente teve que parar. A gente não é mais garoto, entendeu? Cada um tem seu trabalho, tem sua vida, tem seu emprego, tem filhos e tal, tem seu corre-corre, e a gente não conseguiu conciliar muito isso com os ensaios da banda, então, por enquanto, não vai rolar nada, não. Centurion, a sua rádio na web. Poxa, não tenho palavras para agradecer ao Henrique e ao Centurion, né, por esse resgate de procurar ir atrás dessas bandas que fizeram todo o alicerce para o heavy metal de hoje, né, dessa garotada que está mandando ver hoje também. E são muitas bandas que tocaram, né, nos anos 80, até antes do que isso. É um trabalho muito bom isso aí. E o Centurion está fazendo. Quero agradecer a todo o público que está ouvindo, né, que está curtindo, está tomando conhecimento. Muita gente não sabe da história, mas eu acho que tem uma galera sempre antenada para isso, para o que ocorreu nessa década de surgimento do heavy metal. E nosso muito obrigado por ter lembrado do Sodoma. Centurion, a sua rádio na web. We'll be right back.